assim chega juntinho hoje aqui no baile do Rose, décimo baile. E claro, agradecendo a presença de todos vocês que hoje estão aqui. E meu irmão, até amanhecer, tem muita lenha pra rolar. Então bora! Essa não, covarde! Bora esquentar um pouquinho, bora! Bora esquentar! Aí a gente vai pegar pesado de novo daqui a pouquinho, bora! Testando o som! Alô, DJ, o show vai começar. Vamos ajustar o som, som. Você vai se apaixonar. One, two, three. One, two, three. X, X, X. X, L, X, L, X, L, X. X, L, X, X. Oh, yes. Gostei dos S, S, S e T. Vamos ajustar os os mais. Parabéns pelo cross. Como dança essa galera? Quero sentir você, você, você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Continua, a galera não quer parar. Tanto momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava. Pacote de cerveja aí atrás. Alô, garçom. Bora, meu irmão, ficha. Leva o pacote de cerveja aí na mesa do Tigola. Alô, Santos, o rei do açaí. O Palminha aí no Poeirão. Tá chegando o Balneário em Bucetário. Bucetário. Alô, tio Melo. Nessa noite eu só quero dançar. Vou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito. Meu amigo Bira da construção da área, bora Bira. Bora curtir. Venha sentir calor. Alô, pretão. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Predamos o ajuda, também o Léo e companhia, toda a galera aqui curtindo, obrigado. Aqui no Rojo. Alô, Bufon. Fala, Bufon. Aí, garçom, traz o pacote aí, Bufretão. Quero ver. Itaipa. Vanguarda Santo chegou primeiro. É a minha homenagem. Eu tive tudo, amor. Alô, Matoso. Primo. DJ Márcio no comando. Alô, Matoso. O Vanguarda tem tudo, tem história no Pará. DJ Paulinho Boy! Eu tenho tudo no Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer. mexer, que faz você dançar. É o pancardio que me tudo do Pará. Alô, Esther. Alô, Vana. E a Maiara aqui curtindo, obrigado. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Patrão Joana aqui também. DJ Johnny, tá com a gente, mano, Johnny! É o Nelson. Aí, Johnny. Na festa onde ele está, não para ninguém, todos vão dançar. É fera, é atrevido, som turbinado do meu Pará. É o Nelson. É o Nelson. Alô, Ventura e companhia. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo dance vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. E com o Iubufó, essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Maiara aqui com a gente curtindo o décimo baile do Rose. Assunto News, tanto net. Agora eu me vejo tão arrependido. Deixar você ir embora daqui. Alô, parceiro Dejírio. Viver aqui sem ela eu sofro todo dia. DJ Paulinho Boy. Maltrate ela longe de mim. Não, não, não quero mais pensar naquele dia que ela me deixou. Voltei atrás. Quando eu vi, foi tarde demais. Não, não, não quero mais lembrar daquele dia que ela me deixou. Voltei atrás, eu retiro o que eu falei, amor. Eu vou fazer de tudo pra conquistar você. Quero te amar e casar com você. Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar. Aquela rua escura que você limpava, amor. Eu vou fazer de tudo pra conquistar você. Quero te amar e ter o maior prazer. Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar. Naquela rua escura que você limpava, amor. Silêncio quero de pra você mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Carlos Jorginho, alô Carlos. Alô, doutor Robson, aquele abraço. Elias Manguivel. Me perguntando Você te encostou assim. Bora, Rodrigão, parceiro, aquele abraço. Alô, Léo! Tento enfrentar você. DJ Paulinho Boy. Bota a carne baixa, bota o pré-á. Maravilhosa. O sorriso me diz. Helena Maurício Sex. Maurício, vai! Sucesso! Essa noite eu sou. Alô, Vandão! E eu te amo. Isso é brama demais. Bora, mão que deu ao vivo. Vai! DJ Paulinho Boy. A sintonia. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Aí, Ventura, e também a sua primeira dama aqui com a gente. Obrigado, Ventura. Tira o mundo, se parece todo sonho. DJ Paulinho Boy. Existe, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Você exige. Meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Ô, minha linda Bela. Já faz muito tempo. Bonito Alucinado tá aqui com a gente também, obrigado. Ô, oh, minha linda. Manda 007. Alô, Zé Ovo, alô, Zé Ovo. Tô osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso. Calor faz frio, minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia. Eu te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Tomate! Obrigado também, o Valminho, o Gogô. E o pó rocha, né, meu irmão? Pó rocha. Amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Manda 007. Alô, São Diego! Tá osso, sem você tá osso. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso, sem você tá osso. No calor faz frio, minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de... Olha os moleques aí do depósito MR, o Jailson, o Edinho. De noite e dia, é muito... Do 40 horas, do 40 horas, gente. Te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Alô, Galego! Vai, Galego. Se você voltar, eu sou DJ Paulinho Boy. Amoreco, amoreco. Tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do seu primeiro cara, até detestava. Só que o beijo não encaixava. Aí, Dodozinho. O segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama. Você vai rodar, ir e voltar, tentar, tentar, até cansar. Mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço. Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém dá certo com alguém, amor meu, quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu, você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você... Motora Batistão, tá aqui com a gente também, o Nova Batista. Quando seu namorado for eu. Quando é, Batião, seu namorado, né? For eu. Bora, Batião! Eu só descanso quando a gente casa e o meu sobrenome for o seu. Banda 007. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Cleito do Águia, primeira dama de ano. Sabe que eu sou louco e sem coração. Estamos gravando ao vivo hoje também aqui no Bairro do Rojo, a primeira e segunda parte. Terça-feira a gente já sobe para as plataformas digitais. E manda aí também pro parceiro preto. Olha o parceiro Ronildo, tá aqui, olha o Ronildo. E o quê? E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Chupa, Greta, tá lá! Preferido. Eu sou o seu esquema preferido. DJ Paulinho Boy. Ao vivo pra tocar no seu coração. Banda 007. Partou a Darlene também aqui. Obrigado, Darlene. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá aí coçando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Bebeira Johnny também aqui, alô Johnny. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. DJ Paulinho Boy. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Passando o Paco, alô Paco. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Alanzinho, simplesmente o Thiago Portugal e também o Dezinho. Aí, garçom, traz cerveja aqui. Aqui na mesa da patroa Joana, meu irmão. A mulher tá fim de beber, traz cerveja de Itaipava aqui, um pacote. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos. Porque te ama, até gosta dele, mas você não ama. E o que Santos, o rei da saí, tem de sobra na minha cama. Ele DJ Paulinho Bot, cheiro meu corpo, meu amor safado. Bora, garçom, traz cerveja aqui no bar, Joana. Não tem. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo. Meu amor safado, suado, gostoso, não tem. Ele não tem. Por isso toda noite você vem. Como é que é? Manda, esquime. Da manhã. Alô, Michael! Casa, ele é a primeira dama, né? Mais uma tentativa frustrada. bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha o que sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora. Alô, Robinho! Liga, e você tá do lado de outra seguindo a sua vida. DJ Paulinho Boy. Que bebe, que sofre, que chora, que liga, e você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida. Mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Hello. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado. Olha, um forte abraço aí, o Anderson de Mujaru. Mujaru Cid, na cidade. Vinha o que sobrou pra mim. DJ Paulinho Bó. Do lado que bebe, que sofre, que chora. Da construção. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, alô, parceiro Rigon, alô, Rigon. Te deixo livre pra vir. Tá na área, Rigon. DJ Paulinho Boy. Prometo te esperar. E com o Bufô, meu irmão, time. Essa dupla é muita rona. Esse será medo de me machucar. Já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê, né? Só quero. Só quero que você seja feliz. Matias, casal Matias e também a Joana aqui na frente, também curtindo, tomando muito chope. Com ou sem mim. Banda W7, discussão do início ao fim. Será que é só eu que estou sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama? Da essência de baunilha acesa na varanda. E aí, será que eu perdi muito pra você voltar? DJ Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! Se não aceitar, já tenho plano B. Alugo uma casa. Aí, Gilmar, não foge, não, pai. Bora, Gilmar. Se é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top, top da. Aí, garçom, leva o pacote em bobina, meu irmão. Sofrendo de graça. Fala fudão, garçom. Ai, ai, ai. Se é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top, top da galera. E tamo sofrendo de graça. A gente tem que ser estudado pela casa. Tem homem que é assim, gosta de... Acabou, bandido! Dinossauro Depósito MT. Que os olhos não vê, coração não sente. E o quê? Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê, que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Dá o papo. E veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô... Alô, Bertão, alô, bonito. Melhor se arrepender do que passar vontade. E eu? Eu espero que você entenda. O meu amor é amor de quem dá. Eu não quero que você se prenda. Eu sinto, tu sente, assim é a gente. Eu sinto, tu sente, DJ Paulinho Boy. Eu sinto, tu sente, assim é a gente. É Tati Wicke. Aham, aham. Que os olhos não vê, coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê, que as outras mentem. Dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda. Que meu amor é amor de quem dá. Eu não quero que você se prenda. Eu sinto, tu sente. Eu sinto, tu sente. Assim é a gente. Eu sinto, tu sente. Banda 007. Alô, Val, alô, Neia. E a Wanda aqui, obrigado. Dou um acorde aí, Butil Melo. Meu coração te procura, mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo. Ventura e o Ademir Queiroz, né? Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Nem que seja pra um café. DJ Paulinho, bora! Coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Olha com a gente também o Anel no ponto, alô, Anel. Viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. 007. Meu coração te procura. Banda Mega Pop Show. Vejo você toda molhada. Anjo, Pop Saudade. Era amada. Um pacote aqui, Bovedão. Sabe o que? Itaipava, rapidão. Homem sorri e chora. Sente prazer, vibra, se entregar como menino seu. Amor. Vai. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Pop, saudade, eu te amo. Você me faz viajar no tempo. E no comando tem... Olha o Cleitinho do Águia, tá lá, olha o Cleitinho. DJ Dalto tocando na máquina do tempo da recordação. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Banda Mega Pop Show. Olha Obrigado, Valminha aí do Pau Roxo. Aqui no vai e vem sem fim, pra mim o tempo traz saúde. Que saudade, eu te amo. Você me faz viajar. Olha o Anderson e a primeira dama aqui com a gente também curtindo. O décimo baile do Rose. Você me faz viajar no tempo. Que saudade, eu te amo. Você me faz. Saudade. Você me faz viajar no tempo. Thiago Portugal. Alô, Thiago. Tempo em que paro e penso. Joana. E o amor é apenas mais um sentimento. DJ Alex. Eu jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. 3D. Paulinho Boy! E há tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Olha o Gogô e também o San Diego. Tá aqui com a gente, curtindo, obrigado. DJ Paulinho Bom. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Parceiro Erisson, tá com a gente. Alô, Erisson. Bora, Erisson. Os momentos que há tempos incertos. DJ Paulinho Boy. Concreto, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Descer e deixar tudo a cor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. E eu? Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço. Chance pro meu erro consertar. O nosso DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Alô, Dezinho, um abraço pra você, minha irmã. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Ei, Bredão, ele é a primeira dama de boa. Aí, garçom, um pacote aí do ladinho, meu irmão. Pra rapaziada aí, bora. Te vira. Aí, covarde. É um pacote de cerveja aí, Butigola. O bebê, meu irmão, bora! Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te mago. Daqui a pouquinho o pau vai comer. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Bora dançar, bora curtir. Você tem de novo que me aceitar. O covarde DJ Paulinho Boy. Traz Red Bull aqui da banca do Pretão, rapidão. A palavra me faltou. Aí, garçom! Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, eu disse apenas com um olhar. Aí, garçom, traz um pra mim daí, hein? Foi minha primeira vez. Eu não soube lhe beijar. Vamos lá! Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Pira da construção. Não me queira mal. Vamos lá! O covarde DJ Paulinho Boy. Que tá cheio. Eu saí com você para lhe falar de amor. DJ Paulinho Boy, tocando a melhor sequência da saudade. Faltou, até perdi minha voz. Alô, Ventura! Fiquei sem saber o que fazer. DJ Alexia Salamani. Tudo que eu tinha a dizer, me disse apenas com um olhar. Minha primeira vez. Tita dançarina, o homem da Mega Tour. Lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando

vencer e perder. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Abraçar com o Igarinho também, a Serena Menezes. Tá aqui com a gente, alô Serena. Me abandonar, tudo acabado, sonhos desfeitos. E a gente chegando junto aqui com a Jadassu. Pare do Rose. Essa semana começou com quinta-feira, não agimos. Ontem tivemos na casa de show, Ponte da BR, Maritube. Logo cedo, o aniversário dos amigos separados. E já estamos aqui com o Jadassu, Vale do Rô. Patroa Deus, alô Deusa. Logo mais, hoje, domingo, vamos até o Balneário da Pinguela e Augusto Correia. Primeiro tempo. Segundo tempo tem Paulinho Boy em Bragança. No Lava Jato da Saudade. Segunda-feira reserva Parque Mariduba. Gratidão, perde afeição. Você me perdeu. E o quê? Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. E olha o sonho, Cleito Águia, primeira dama Eliana. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Vamos chegar lá, acaba lá, filho. Proprietário Edivan, homem do Super Choque Edivana, tem muita lenha para queimar, meu irmão. É até sexta manhã. Olha, meus olhos tristes. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Vamos lá, vamos lá! Pense, não me abandone. DJ Paulinho Boy. Vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Pra mim, pra viver até DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. A minha vida. Você... Alô, Cleitinho! Também o Vira da Construção tá aqui com a gente, obrigado, irmão. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Motora Ico, tá na área, Ico. O cara não ficar de touca com o pingo na boca. Puxa a mulher e dança, meu irmão. Assim, sozinho no meu quarto me sinto vazio. Alô, Pretão, alô, Ventura. Sentindo frio na minha solidão. Parede, aumenta minha sede. Aí tu vai pra mão. Eu fico assim na mão.

yo é missa, yo passa versa, yo é missa, yo passa versa. Bora, garçom! O pacote agora com o Pedrão aqui. Não, filho, eu não bebo. Mas eu agradeço, tá bom? Obrigado. Maleri vê com a chance, os play. Mesmo é a capalê. Cê mãe fica de sal. É raro o DJ que não bebe, né? Só pouquíssimo. Mas o Paulinho, o boy é um desses. Só fica a toca e sal. É até amanhecer. Eu e eu é meu. Alô, Giovanni. Missa Donal. Missa Codena. É cerveja. Missa. Bora, Bretão. Missa Mutão. Missa Cochão. Missa Lapin. Missa racuna, missa femme, missa femme, missa femme, missa femme, missa femme, missa femme. Bisaltade! Essa não, covarde! Vai. Paulinho Boy, o verdadeiro show da saudade. Bora, galochadaço! Para o Léo e a patroa Darlene. Pop saudade. Y'all Fernanda Menezes e também a Larissa aqui de boa, obrigado. Só no caqueado, só no caqueado. Pop, Pop saudade. Saudade. DJ Paulinho Boy. Gravando a primeira e segunda parte, Preto. Olha o Pipoca, tá na área. Olha o Pipoca. Vai, Pipoca. No solo Enzo, Buffon. E o Ricon também está com a gente, obrigado. Bora mais uma, senhor! Santos, o rei do açaí. Meu irmão, como ele tá bebendo, acho que não vai ter amanhã batida de açaí, será? Antes de eu pegar o beco pra Bragança, eu vou passar lá, hein, Santos? O melhor açaí da região. Bora! Alô, Pretão! Tu lê o cabaceu, catrinha, mãe. Onde você eu não puer, mesmo, é? Se eu não me caressa, tu lhe juca pra ser pra brilhar, moé. Passa o dia, se eu não me pio, é me voé. Ué, me fê l'amour e pijoxã. Mas eu jogo cada sem bien. Cada sem, cada sem bien. Carime, carime, carime, bien. Cavase, cavase, cavase, bien. Cachate, cachate, cachate, bien. Osali, osali, oh. Osali, osali, oh. DJ Paulinho Boy! Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Bora esquentar uma joelha, sim. El poder de dedo del swing. Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy. Oye, Juan Luis, tráeme la cerveza. Tan, tan, ¿dónde están las mujeres? Oye, Tito.

aí, covarde. Que todo meu amor a você eu entreguei. Se eu lhe dei, todo meu coração a você eu lhe dei. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver, lua cheia, minha sereia, minha sereia. Super choque! A praia está tão deserta que as ondas a rolar. É que eu tirei o chapéu pro Super Choque, meu irmão. Bicho é pequenino, mas é atrevido. Tirar o chapéu. Parabéns, Edivan, pelo empreendimento. DJ Alex Chuve. Super Choque! Olha o Bira da construção, olha o Bira. Eu bebo sim. Estou vivendo. Tem muita gente que não bebe e está morrendo, né? Tem gente que não bebe e está. Então bora beber! Bora curtir! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Caminhoneiro eu sou. Logo mais, Valério da Pinguela, alguns Correia. Aí em seguida vamos até o Lava Jato da Saudade Bragança. Aí a gente dá uma quebrada no hotel e segue a nossa viagem à capital Belém do Pará. Mas vamos estar em Marituba, segunda-feira, Reserva Parque. Paulinho Boy do Pop Saudade, DJ Dino e DJ J do Tupinambá. E mais DJ Kleber Pará e DJ Lula Saudade. Olha o Costa, a primeira dama, né, Breno? Preciso tanto me encontrar. Vai! Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do meu lado sempre desejei. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo. O Emerson tá na... Tá curtindo? Bora, Emerson! Vai. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou cavaleiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Alô, tio Belo! Sou cavaleiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. DJ Paulinho Boy. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro. Olha o Ventura e do meu bairro, tá com a gente aí, um forte abraço. Obrigado. Remando eu vou pra ver o meu amor. Bora remar. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá. Subindo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha, ter você, eu sei ser infeliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz.

Aí, garçom, mais um pacote aí. Aí, bugretinho aí no cantinho. É, Guajaraçu, toma aqui, Marinho Rosso. DJ Paulinho Boy, o Covarde.